Carlos, que trabalha com um completo sortimento em medicamento e perfumaria em geral. Farmácia Padre Carlos, sempre com os melhores preços, primando pela qualidade de seus produtos, porque o cliente está sempre em primeiro lugar. Farmácia Padre Carlos, trabalhando com os maiores laboratórios farmacêuticos do país, porque a sua saúde merece. Farmácia Padre Carlos, Rua Independência, número 2422, e na compra acima de R$10, entregamos em domicílio. Ligue 3351-2468. 3351-2468. Farmácia Padre Carlos, a nossa farmácia. Endereço certo para a sua saúde. Chegou a hora de você sair do aluguel. Agora em Pau dos Ferros, você encontra o loteamento Ares da Serra. Mude de vida e compre o terreno da sua casa com parcelas a partir de R$149,90. Sem burocracia e com total segurança da JTR Incorporações, que atua na área há muitos anos. Pague a primeira parcela e já pode construir sua casa com conforto, lazer e rede de água e luz. Viu como agora é fácil sair do aluguel? Loteamento Ares da Serra, na BR-405, próximo Classe Motel. Saída para Mossoró. Escritório de vendas na Rua 15 de Novembro, em frente ao Alzir. Telefone 996209442. Compre o terreno da sua casa no loteamento Ares da Serra. Cidade de força, terra de gente feliz, lugar de trabalho onde tenho o que sempre quis. Espelho da sua gente pra crescer, basta só existir. Os caminhos do Alto Oeste se encontram por aqui. Sou Pau dos Ferros, esse aqui é o meu lugar. Sou Pau dos Ferros, aqui faz gosto morar. Sou Pau dos Ferros, cidade forte de tradição. Sou Pau dos Ferros, que me aquece o coração. A prefeitura diz e faz, e nossa cidade cresce mais. Pra onde se olha é só realização. É a cidade e o povo todos juntos trabalhando, o resultado acontecendo pelo bem do cidadão. Sou Pau dos Ferros, aqui eu amo morar. Sou Pau dos Ferros, a cidade e o povo em primeiro lugar. Sou Pau dos Ferros, cidade forte de tradição. É Pau dos Ferros que me aquece o coração. Sou Pau dos Ferros, cidade forte de tradição. É Pau dos Ferros que me aquece o coração. Prefeitura de Pau dos Ferros, a cidade e o povo em primeiro lugar.